Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas, obrigado a vocês que participaram comigo neste Terço da Misericórdia. Filhos queridos, povo amado, querido associado, você está sendo um colaborador fiel? Padre, eu gostaria de ajudar essa obra. Você pode ligar agora. 0 operadora 41 0 operadora 41 3221-6060. Você vai falar com a nossa equipe para receber o jornal. E se você já recebeu o jornal, já fez sua contribuição? Filhos queridos, povo amado, escute o que foi deixado como plataforma, testemunho de vida. Meu nome é Irani e eu sou do Paraná. Padre Manzotti, eu era evangélica e comecei a ouvir o Senhor há quase um ano. O Senhor transformou a minha vida. Padre, eu tenho feito todas as novenas para pedir um emprego para o meu filho. E eu consegui. Tenho pedido a Nossa Senhora de Aparecida e ela me deu essa graça. Por isso eu digo, obrigada Jesus e obrigada minha Nossa Senhora. Depois de um ano, meu filho está empregado com a carteira assinada. Padre Manzotti, depois de 40 anos, eu assisti uma missa. Fiquei muito feliz e prometi a mim mesma que eu nunca mais volto uma missa. Eu quero te agradecer, Padre. O Senhor é um anjo na minha vida. Amém, filha. Deus seja louvado. E agora que você se encontrou, siga em frente, viu? Não olhe para trás, não. Siga em frente. E que Nossa Senhora Aparecida esteja sempre com o seu manto, cobrindo as suas costas, lhe protegendo. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Santo livro, louvado seja Deus. Santo livro, louvado seja Deus pela palavra que nos será proclamada, por esse testemunho que foi dado. Santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. E o texto de hoje é João 7, 1, 2, 10, 25, 30. João 7, seguintes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus percorria a Galiléia e não pretendia deter-se na Judéia, pois os judeus queriam tirar-lhe a vida. Disse Jesus: as obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Entretanto, não credes porque sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará de mim, não. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus deixa muito claro, aqueles que não querem aceitar a sua palavra, aqueles que não querem, não são ovelhas dele. E ele diz: as minhas ovelhas, eu as conheço. Mas tem mais um detalhe. As minhas ovelhas, disse Jesus, escutam a minha voz. O que significa escutar a voz de Jesus? Se deixar conduzir por elas, não é? Escutar a gente escuta. Tem gente que adora música de banda estrangeira, mas não entende uma palavra. Só vai na melodia, sério? Essas rádios que ficam tocando só música inglês, inglês, inglês. Quem é que entende o que está cantando? É igual esses dias, por caridade. Meu inglês não é bom, não. Mas eu cheguei para uma mulher e disse: senhora, a senhora está com uma camiseta que não fica muito bem. Eu nem tive coragem de traduzir para ela. Eu falei: mas peça para alguém da tua família para traduzir o que está escrito na sua camiseta. Às vezes a gente faz barbaridades. Escutar a voz de Jesus não quer dizer escutar uma música estrangeira e dizer: eu gosto, o que que diz, não sei. Escutar a voz de Jesus significa ser de Jesus, viver como Jesus. Por isso, em plena sexta-feira, na hora da misericórdia, você é de Jesus. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade, queima o peito, não se esqueça. Não se esqueça. O que, padre? Você é de Jesus. Escutou? Se anda muito preocupado ou se está desesperado, você não tá sozinho nesta hora. Agradeça. Agradeça. Você é de Jesus. Você pode confiar seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor. Confia nele e o mais Ele fará. Se você tá sem trabalho, sem dinheiro, fracassado, não desista, lembre das promessas. Agradeça, permaneça, obedeça. Você é de Jesus. Creia no Deus do impossível, meus irmãos. E nessa sexta-feira, porque você é de Jesus, nós vamos pedir: Jesus, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Esses dias me perguntaram: padre, posso colocar nessa hora da misericórdia a libertação da compulsão do comprar? Deve, é um vício, é uma doença. Da compulsão do mentir. Deus de misericórdia e de bondade, abençoai a água e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe